Ouvi, ó povo que busca o Senhor, vinde olhar para a rocha, Abraão, nosso pai. Sara que nos deu a luz, ele me chamou e abençoou, multiplicou a nossa voz. Desperta o braço do Senhor, veste-te de força e amor. A minha salvação durará, a justiça não se quebrará. Em Sião, gozo e alegria. Canta, povo, a melodia. Consolação, Senhor, vem nos dar. Dos desertos fazes Éden brilhar. A lei e o juízo, luz para os povos. Perto está a salvação, confia em ti, ó meu coração. Desperta o braço do Senhor, veste-te de força e amor. A minha salvação durará, a justiça não se quebrará. Em Sião, gozo e alegria. Aquele que consola, não tem mais, pois eu sou fiel. O cativo será livre e o pão nunca faltará. Meu povo em mim pode confiar. Melodia.